Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Vamos enfurecido. E a comitiva que é nossa, é Pau. London, LA, Chicago, O chefe virando o cabeção, né, chefe? Bora, chefe! Bora, chefe! Bora, chefe! Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston. Tá cheiro de dia, Lanchinho. Lanchinho, Brechão e Anete. E a Cleite. Obrigado, valeu! E também o Heraldo, lá da Terra Firme. Só aí com a gente. E aí, chega! Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Isso aqui, Marcosi, olha só. Vamos lá, Lúcio! Essa é Marcosi. Vem daí, compadre. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs estão turbinados e muito som vou detonar. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo. Meu parceiro Yuri, Yuri Alves e o Raul Mecânico aí. Da qualidade esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera é de Belém. É da Iguara, meu. Aqui. De paz, Leonardo, faz você balançar. Solta pra ti. E aqui, meu de paz, sempre. Alô, Madrinha, André. Era contagia, tem. Bora, Jair, show. Solta a batida bem, vem curtida bem. Solta a batida, compadre. Roda sem limites. Suzy, a Larissa, o PC, o Elielson aí com a gente. Bora que é roça, bora Pirapas. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs estão turbinados e muito som vou detonar. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois os DJs estão turbinados e muito som vou detonar. Dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. O Afonso, o Valdeir, é da Iguara, meu. Aí dos mal falados com a gente. Galera de Chaperi. Solta a batida desse vai. Pra esse povo balançar. Toda a galera contagia, tá Iguara, meu. Solta a batida bem, vem curtida bem. Que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. Quero apenas uma atenção, por favor. Nosso amigo Railton, lá da Vila da Proeba. Aí, gente, marcando presença hoje na carroça. Obrigado. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Bora, Jailson. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Só os que marcaram no verão passado aí, bateram. Isso acabará, meu amor terá um fim. Olha só. Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos. Se sinto doce em teu desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. A carroça da... Se você está sozinho, só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida, sim. parceiro cabeludo, Max, o Boroga, aí do bairro do Alegre. Aí com a gente. Aí, Toninho, será que tem muita pólvora aí, meu irmão? Será que tem muita pólvora? Quantas limites? Mais pólvora! Uma cegonha! Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim. Gera, gera por aqui, já é um show! Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo. Aí o nosso vereador Avutre. E também o grande Sargento Chaves. Não faltar-te aí com a gente, obrigado, Sargento. Também assim. Pop Nabas. Mas um dia isso acabará. Meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. De longe, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Pararampá, Tupinambá, Pararampá. E aí, Arlisson, grande Arlisson Brechão, e toda a equipe aí do Fudão, aí com a gente, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Alô, CD! Com DJ Tim, DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Aqui. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. DJ Josias. Você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra. O baixeiro Thiago, a Rita. O Jamison. O Gajola. Toda comitiva aí com a gente. Alô, Marluce. De longe. De longe. De longe. De longe. De longe. É o trem e terra do Pará. Titinho de volta pra tocar. Tupinambá. O baixeiro Pablo. Tupinambá. O Eduardo aí. O Elno Patrick. Com a gente. Obrigado. Vai subir. Porrada de som pra você curtir. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. E aí, Charlie Pantera! Bora, Pantera! O Henrique você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Uhul! É o que tá no seu coração. Ele é alentar, ele volta pra quebrar. Ele vai no seu mexe, faz a galera. Ele é do Guimarães, é quem calma do som. Ele é de Benedites, da nave do som. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. DJ Alencar, baixando Ricardo, o Miolo, a Chula do Chilena, o Jacurtino por aqui. Ele é o mais querido do Pará. Bora, Vanderson. Bora, Vanderson. E aí, nada? Isso é. O você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Arão é o DJ que tá no seu coração. Ele é... Marcelo, tô na comitiva do Primo Lanche, Marcelo. Faz um aí com a gente. Ele é no rima. Para Primo Lanche. Ele é de Benedites, tá na vida do DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. Poxa, no Thiago Destes e o Ogeia, toca o bichinho aí do Bar do Campo. Obrigado. Josias. Raine de Josias. Eu te conheci, minha vida transformou. Ele está enfurecido. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. O bacheiro Beto Frango lá de Primavera. Alô, Beto! Um abraço pra você, meu irmão. Sacode, maluquinho. Sacode, maluquinho. Sacode, maluquinho. Ele está enfurecido. Já vim te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Mas eu faço o que for. Pastor Rafael Light. Aí, o Carlinho. O Wagner. Wagner Gordeiro aí com a gente. Alô, Wagner! Eu nunca imaginei que alguém me amasse como vai, cabeludo! Você começa a morder, cabeludo! É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois. É sim. Eu mudei só pra te fazer feliz. É Lúcio CDs. E aí, Jailson? E aí, minha equipe de pódio? Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. O fuxico do farol está com você. Breno, Breno, Breno, o Madison, aí com a gente. Vamos contigo, já é em si corpora, né, Gutinho? Grande esse show da equipe de pá. Vamos contigo, Jair. Vamos contigo. Desejo, não me deixe. What? Não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Bem perto de mim. Você é a minha paixão, minha fonte de desejo. É meu bem querer, meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar. E meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero. Sem você me desespero. Vem correndo me. Viu, baixando Tota? Vem, Tota! Relembrando também, né, Tota? Amor, um abraço pra você! Meu império. Essa carroça é fecha, uma loucura, meu irmão. Não me dê. Muito combustível. Amor, haja pólvora! Te quero. Pólvora! Eu te quero, meu império. Pólvora! Desejo. CDs. Em começo toda semana é diversão. Balneário Deliseu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Em começo toda semana é diversão. Balneário Deliseu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Meu amigo Alain, também é o Zé. E o Mioro, sempre aqui. Fala com a Mishima aí do Bacuri. Um abraço. Começo tocando, fazendo você dançar. O Balneário Deliseu, não tem comparação. É o ponte da galera que anima o povão. No Balneário Deliseu, todo mundo vai pra lá. Deixa a pessoa comanda, fazendo você balançar. Aqui com o Lucidez. Eu preciso saber. O parceiro mecânico Valtinho, o Aldo Danilo e também o grande Chorão lá de Paragominas. Alô, Chorão! Cadê você, Chorão? Que faz meu coração bater mais forte e me seduz. O que é essa dor que causa solidão? Sentir falta de alguém, oh, oh. Porque eu me sinto assim, faltando um pedaço de mim. Tecno Show Sucesso. Família, vivendo de farra lá de Capanema, já acelerando tudo. Meu parceiro Maurício, e o Juju, ele entrou com o Mishima aí com a gente. Um abraço. Do som automotivo, e o Machiro Humilde, e também o grande Silva, o Xandro, o Roginaldo Vido, fala com a Mishima aí com a gente. Obrigado! É escravo da dor. Fala, Wellington! Que causa solidão, me faz sentir falta de alguém. Oh, oh, oh.

mãe também, o grande Adelino. Aí dos primos da Farra, do quilômetro 42. Sábado tem Alanzinho. Poxa Deus. Amor em construção. E dois ali por tijolinho. Vou reformar seu coração. E da tijolinho. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Fala, Franjinha. E tijolinho por tijolinho. Vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Dia 20, dia 21 de setembro, a segunda edição da Social Summer, lá na Vila Japerica, meu irmão. Deixa o coração perdeu a cor, cansou de errar amor. Bora cantar, Patera. O seu teto desamou, perdeu o chão, mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. E a madrinha Andréia, aí com a gente juntamente com o Jailson. Como é que tá ela, hein, meu irmão? Tudo sobre como é que tá ela? Só um filé. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais. Alô, Jajá! Lá da minha vila da Cuba com a gente. Só pega, Jajá. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu. Vamos lá! Já faz tanto tempo que eu. Nosso prefeito Tonhão, obrigado, Tonhão! A minha linda. Encerramento do verão aqui, show de viradas! Faz tanto tempo que com a nossa luxuosa! Sei o que amar. A vem, Tonhão! A linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha amém. Linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me. Kélia, Cris, e também o grande Viega. Pensei que Amalho, Chico, alimento. Fala com o Mishima aí com a gente, mulher. Uma loucura da minha cabeça. Oxi, Mani. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. E aí, Gigi? Bora, Reinaldo, alô, Jorge! Jonizinho! É que me fez das minhas do rock! E na hora gente, obrigado. Te beijei. Uou. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Aí, já, esse som, já. Já que eu te beijei. Esse som. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Amigo Marlon Caio, Caio da Pedreira, Rafael. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Bora, minha equipe, eu te paro. Não tem coragem. Tanto amor guardado, tanto tempo. Ele já está aquecendo pra amanhã, viu, gente? A gente se prendendo à toa. Mas amanhã tu precisa ver o negócio lá. Outra pessoa. Vai lá amanhã, gente. Só dá pra saber se a tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. A comitiva carroça é festa, meu irmão. So many lovers, too many nights. Facing the mirror, keeps you alive. So close together, so far apart. Meu amigo André, a Paula, toda a comitiva aí com a gente. O quiosque do Badado, quiosque balado. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Já, já, o show! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Olha Castanhão. Foi tanto que eu te amei. Meu amigo Pedro Aleste. E a minha grande amiga, Hanna. Maia. Rayane. Eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível. Tirar do eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. Olha aí, Pantera. O tempo já passou. E eu não consigo. E a dica? Eu te amo. Um abraço! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. I was getting along. Rochamos, rochamos. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Pra gente me encontrar daqui a chave de uma moto, viu? Se encontra aqui. Aqui com o Josias. Me custa. Você que perdeu a chave de uma moto aí. Já se encontra aqui. Sente, sente, sente. Bora, cabeludo! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Solta a voz, cabeludo! Eu só te peço, só mais, só mais. mais uma chance. Só mais uma. A comitiva GDC. É igual a gente, ela me GDC. Eu te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Me dá uma chance. Então, Davi Negão. E aí, Davi? Tudo certinho, meu irmão? Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, tá bom. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Os canhões, Vera. Fiz o aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Como tenho vontade. Será que tem pobre? Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Ele está enfurecido. Mas que fico assim. Ele está enfurecido. Coração da gente. Ele está enfurecido. Fala, maluquinho. Júnior e Neto é sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Uma loucura isso aqui, gente. São João de Pirabas. Você não sabe. Encerrando o verão. Eu amo. Com chave de ouro. Vou correr com a nossa luxuosa carroça na saudade. Obrigado pelo carinho. Obrigado, meu prefeito. As feridas do amor. Obrigado, prefeito Tonhão. Vamos lá. São uma emoção para sempre. O Baixeiro Realengo e sua esposa Áurea. Vem com a gente. Vai. Gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Ai, franjinha. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho. Gente, versão do Muru Muru. Dia 18. Aliás, dia 17 e 18. Com Galha Saúde. Vingo dançante por lá, viu? Só. Vamos lá! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. O Fernando, lá do Laranjal, os Agostinhos. Banda 007. Ei, Chegonha! Ela é uma princesa.

Primo da Fargo, a gente. Um grande abraço pra vocês. Bora, chefe. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará.